teu sangue, eu sorri. 100.7 FM. Amar para sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai separar de ti, oh, oh. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais fiel. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, saber que é tempo de crescer. Nesse andar contigo eu ouço sim, mas é verdade

la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Declare assim, São Luís.